Alô, alô, você está assistindo aí a nossa Rádio Comunitária Aconchego. Estamos começando aqui com mais um informativo radioativo, nossa edição de 14 de maio. Agora são exatamente 8 horas e 11 minutos no Engenho do Meio, em toda a faixa horária. Diz aí, meu amigo, bom dia. Bom dia aí, queridos ouvintes da Rádio Comunitária Aconchego, 88 pontinhos suspensivos, né? Ainda estamos sim saindo na FM, então só na internet e no nosso blog. Isso aqui é que estamos mais uma segunda-feira, mais um informativo radioativo, aniversário da minha sobrinha. Aniversário hoje? É, hoje, 14, 3 anos. Eita, parabéns. Aí, um parabéns para ela à distância. E fala aí, como é que tá o tempo hoje? O tempo hoje tá quente, né? 28 graus, com poucas nuvens. Né? Na verdade. É? O clima, na verdade. O tempo tá de um minuto em um minuto. Só com algumas nuvens, né? Pode chover rápido durante o dia e a noite. Mas parece que vai ser um dia bem quente, assim. E essas informações, quem é que deu? Climatempo.com. Tempo.br. É isso, já já voltamos com nossas manchetes do dia. Não, antes, vamos falar do nosso blog. Você pode acompanhar nossos trabalhos, nossos programas em radioaconchego.milharal.org. Quer falar com a gente direto? Entrar aqui no programa, dar uma sugestão. Hoje foi difícil de coletar algumas matérias locais. Se tiver alguma por aí, podem entrar, avisar, que a gente tem, ver se dá pra entrar ainda. É 997215409. Manda um zap, manda uma mensagem, manda um alô. Vocês estão escutando aí na nossa rádio online em orelha.radiolivre.org/aconchego ou em radio.tainá.net.br. É isso, já já voltamos com nossas manchetes do dia. Apreensivos, moradores dos morros temem chegada do inverno. Educação ambiental no Serviço Integral de Saúde. Semana Nacional em Práticas Integrativas. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra convida o povo brasileiro a debater saídas para as crises do país. A Luta das Mães de Maio. Justiça do Distrito Federal decide aplicar Lei Maria da Penha em caso de agressões a transexuais. Famílias só vão deixar Largo do Paissandu quando receberem moradia. Apreensivos moradores de morros temem chegada do inverno. Com as chuvas que têm atingido a região metropolitana do Recife, população de áreas de risco se mantém alerta e preocupada. Medo é a palavra que acompanha os moradores das áreas de risco e não dá sossego. Eles que lidam diariamente com o perigo de deslizamentos de barreiras e desmoronamentos de morros ficam ainda mais apreensivos com o inverno próximo e os altos volumes de precipitações que têm atingido a região metropolitana do Recife. Moradora do Campo do Fluminense, em Nova Descoberta, Roselândia Santos, de 28 anos, vive em um barraco no alto da barreira há 6 anos. Não vê outra opção a não ser encarar o medo. Abre aspas. A gente tem que viver. Para onde eu vou? Para debaixo da ponte? Indaga a dona de casa. Quando chove, fico em cima da cama com os meninos. É a maneira que encontrei de me proteger. Revelou Roselândia, que mora com seus 3 filhos. No Alto São Sebastião, também em Nova Descoberta, a situação não é muito diferente. Todo inverno é essa tensão, desde sempre. A gente morre de medo, afirmou a dona de casa Maria Auxiliadora Pereira. Nos dias de chuva, o receio é ainda maior. Até para sair de casa é difícil. A prefeitura não faz nada e diz que não coloca lona aqui porque não tem nenhuma do tamanho da barreira, contou a dona de casa. O bairro Nova Descoberta é um dos que serão contemplados por uma série de obras da Autarquia de Urbanização do Recife, a URB. De acordo com a nota enviada pela pasta, em convênio com o Orçamento Geral da União, serão investidos 7,7 milhões em intervenções que vão garantir mais segurança em períodos de chuva, mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida para a população dos morros do Recife. A diarista Thelma Felipe da Luz, de 42 anos, cansou de esperar e resolveu pedir um empréstimo para pagar a construção do muro de arrimo na parte de trás da casa onde mora, no córrego José Aprígio, no bairro da Guabiraba. Dividindo os custos com a vizinha, viu isso como a única saída para resolver o problema. Abre aspas. Durante anos, essa barreira caía e entrava aqui dentro de casa. A gente tinha que dormir na casa dos vizinhos, então tivemos que resolver por conta própria, fecha aspas. A URB informou que estão em andamento 15 obras de contenção de encostas definitivas, como a construção de muros de arrimo, e outras 25 têm previsão de iniciar ainda este ano. As intervenções vão beneficiar mais de 2.500 pessoas a um custo de mais de 48 milhões, fecha aspas. Ainda segundo nota da autarquia, os contratos estão divididos entre recursos do PAC Encostas e um convênio com o Orçamento Geral da União. E prevêem a construção de muros de arrimo com tela argamassada, rampas, escadarias de acesso, drenagem, entre outras melhorias. Ainda no texto, a pasta explicou que as obras do PAC Encostas foram divididas em lotes de serviços já foram iniciados. A URB explicou que o lote 2, com 6 obras, está em fase de conclusão e o lote 3, com 11 obras, está em execução. Foram investidos mais de 9 milhões nas obras. A autarquia garantiu que ainda este ano terão início as obras dos lotes 4, que incluem o córrego José Aprígio, e 5, com investimento de 30 milhões, e garantiu que o orçamento para as demais etapas já está assegurado pelo Ministério das Cidades. Ao todo, serão 102 áreas atendidas, no investimento total de 150 milhões. Os demais lotes licitados ainda este ano, prometeu a URB. A reportagem responsável pela matéria entrou em contato com a Defesa Civil do Recife, mas os questionamentos não foram respondidos. Fonte, leia já. Educação ambiental no Serviço Integrado de Saúde. O Fórum de Usuários, junto com a equipe da Vigilância Ambiental da Prefeitura do Recife, está realizando a Semana da Educação Ambiental com orientações de controle à zoonoses. Utilizaremos espaços cedidos pelos terapeutas nos dias e horários a seguir. Nessa próxima quinta-feira, 17 de maio, às 8 horas, na prática de dança circular, que é facilitada por Carol, a palestra será sobre caramuxos. No dia 29 de maio, 8 horas também da manhã, prática de flexibilidade facilitada por Márcia, com conversa e palestra sobre escorpião. E o dia 6 de junho, às 8 horas da manhã, na prática de biodança facilitada por Luciana, a palestra será sobre ratos. O fórum pretende fazer uma exposição de fotos, lambis e depoimentos de usuários e a comunidade em geral para conscientizar sobre a necessidade da vigilância ambiental. Semana Nacional em Práticas Integrativas. A Semana Nacional em Práticas Integrativas também acontece em Recife, iniciando no dia 14, né, hoje, na segunda-feira, sua primeira atividade será o Fórum de Práticas Integrativas, que trará como tema a visão e cuidado das PICs com adultos que sofreram abuso sexual na sua infância. O Fórum de Práticas Integrativas é um evento mensal que ocorre toda segunda-feira do mês no município de Recife. O fórum é um espaço de diálogo entre os atores que fazem a política de práticas integrativas e a sociedade, com o objetivo de democratizar o saber, fortalecer a política e estimular a participação para a construção de um SUS com ampla participação popular. Entre os eventos da Semana Nacional de Práticas Integrativas, a gente está aqui também com a outra agendinha. Vai ter, além dessa, salutogênese e autocultivo à luz das práticas integrativas. Local, tá dizendo aqui, Marinha. Mesa redonda, práticas, que será amanhã às 9 horas na Marinha. Mesa redonda, práticas integrativas no processo de cuidar, que será também amanhã às 14 horas na Associação Brasileira de Enfermagem. Já no dia 16, quarta-feira, vai ter a Plenária da Saúde, a caminho do Congresso do Povo em defesa do SUS e da democracia, que vai acontecer na Fiocruz. Já na quinta-feira, 17, na UPINHA do Córrego do Ginipapo, vão haver oficinas de cuidado e à tarde vai ter roda de conversa, as práticas integrativas complementares na saúde, como resistência ao produtivismo e a favor do bem viver, na Fiocruz. Ainda no dia 18, quinta-feira, vai ter a passeata do Dia Nacional de Luta Antimanicomial. Vai acontecer às 14 horas. Para finalizar, vai ter a introdução à aromaterapia no FEM-SG, na UPE, que vai acontecer na data 23/5, às 14 horas. Essa aí, minha gente, aqui é o Informativo Radioativo, são 8h25 da manhã, essa é a edição de 14 de maio, segunda-feira. A gente tá aqui na Rádio Comunitária Aconchego, que ela está localizada no bairro do Engenho do Meio, mais precisamente no SIS, Serviço Integrado de Saúde. Tem alguma programação pra semana, Gus? No SIS? Tem, né? Hoje, 14 horas, tem o Fórum de Práticas Interativas para quem quiser chegar, que é sobre o tema de abuso sexual durante a infância, mas em pessoas adultas. E tem essa programação da Semana de Práticas Interativas, né? Mas aqui vai ter alguma reunião? Sim, vai ter, além de hoje, no dia 17, né? A questão da palestra de vigilância mental sobre caramuxos. Caramuxos, é. É na prática de de dança circular facilitada por Carona. Então, dia 17, 8 horas da manhã, por aqui no CIS. Esse processo dos cartazes que estava sendo conversado era o quê? Essa divulgação, né? Fazer essa divulgação dessa agenda de que é feita entre o Fórum de Usuárias e a Vigilância Ambiental aqui, que também está aqui no CIS, né? Que está aqui do lado da rádio, né? Massa, massa. Fazer os cartazes para divulgar, né? É isso. A gente vai prometer mais uma semana, que se tudo der certo... Opa! Voltou. Se tudo der certo, a gente volta à FM essa semana. Esse é o bloco das promessas. O bloco das promessas, é. Vamos embora. Já a gente volta com o nosso bloco nacional. Quer mandar mensagem pra gente? 999... Opa, voltando. 997215409. Nosso blog, radioconchego.milharal.org. Em instante voltamos com o nosso bloco nacional. MCT convida o povo brasileiro a debater saídas para as crises do país. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MCT, divulgou neste sábado 12 uma carta aberta ao povo brasileiro em que convida a população a participar dos debates do Congresso do Povo Brasileiro, defende a inocência e o direito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, de se candidatar nas eleições presidenciais deste ano e cobra a apuração do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL Rio de Janeiro. A carta aberta diz, abre aspas, o Brasil vive uma profunda crise econômica, política, social e ambiental, resultante da crise internacional do capitalismo e da própria incapacidade deste sistema em solucionar as contradições que gera. Neste contexto, as saídas autoritárias, como os golpes e ataques à democracia, têm sido a fórmula adotada para garantir uma violência ofensiva neoliberal, que retira direitos dos trabalhadores e trabalhadoras ao mesmo tempo em que sequestra e subordina o Estado aos seus interesses de grandes grupos empresariais, fecha aspas. O movimento identifica como responsáveis pelas crises que o país atravessa, abre aspas, o capital financeiro internacional, os veículos de comunicação, em especial a Rede Globo, que alimentaram e insuflaram os movimentos golpistas e fascistas, e o poder judiciário que, por um lado, coloca os seus interesses e privilégios acima da Constituição e, por outro, premia com impunidade toda a repressão e violência contra os pobres, fecha aspas. Com as informações do Brasil de Fato. A luta das mães de maio. Há 12 anos, entre os dias 12 e 20 de maio de 2006, pelo menos 564 pessoas foram mortas no estado de São Paulo, segundo um levantamento da Universidade de Harvard. A maioria em situação que indicava participação de policiais. A maior parte dos casos, apontam pesquisadores, fazia parte de uma ação de vingança dos agentes de segurança do estado contra os chamados ataques da facção Primeiro Comando da Capital, o PCC, que se concentraram nos dois primeiros dias do período. A chacina daquele ano ficou conhecida como Crimes de Maio, a maior do século XXI e talvez a maior da história do país para efeitos de comparação. Em toda a ditadura civil-militar, que durou 21 anos, 434 pessoas foram mortas pelo Estado. 12 anos depois do massacre de 2006, apenas um agente público foi responsabilizado pelas mortes. Condenado, ele responde a recurso em liberdade e continua atuando como policial militar. O gritante número de assassinatos e o desinteresse da justiça em punir os responsáveis deu origem ao movimento Mães de Maio, formado principalmente por familiares das vítimas do massacre. Mais do que justiça para os próprios filhos, as mães construíram ao longo dos anos de atuação e luta um movimento social de combate aos crimes do Estado ocorridos durante o período democrático. Durante o período democrático, e se transformaram em referências para outras famílias preocupadas com a marcha fúnebre que vitima milhares de pessoas todos os anos no Brasil. Segundo Débora Maria da Silva, fundadora do movimento, abre aspas, o Mães de Maio é um movimento de mulheres donas de casa, mas que aprendeu ao longo desses anos a trabalhar com esse sistema. E quando as donas de casa saem de suas casas e começam a militar perante o Brasil, acabam ultrapassando as fronteiras. O nosso grito é um grito que tem que ecoar, porque nosso país é um país omisso. É inaceitável que em maio de 2006, no espaço de uma semana, se matem mais de 600 pessoas. Para o defensor público Antônio Maffesoli, que atua em 6 casos de homicídio envolvendo 8 vítimas daquele período na Baixada Santista, apesar de não ter conseguido resultados pessoais, a luta das mães tem garantido avanços importantes na denúncia contra os crimes cometidos pelo Estado. A mais evidente delas é a própria mudança da narrativa sobre aquele mês. Inicialmente conhecido como Ataques do PCC, graças à história contada e recontada pelas mães, o episódio hoje já é tratado como Crimes de Maio, de forma mais ampla, incluindo tanto o período em que a facção criminosa coordenou de dentro dos presídios do Estado uma série de ataques contra agentes públicos de segurança, quanto o período posterior, quando policiais teriam começado o revide em mais de 12 cidades do Estado. A onda de vingança, como registram pesquisas feitas nos anos seguintes, teria começado logo após o governo de São Paulo e o PCC selarem um acordo para pôr fim aos ataques no dia 15 daquele mês. No começo desse ano, uma resolução do Conselho Superior da Polícia, órgão da Polícia Federal e do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, aboliu as categorias resistência seguida de morte ou auto de resistência no registro de homicídios cometidos por policiais. A mudança era uma bandeira do movimento. Em 2006, 124 mortes foram registradas dessa forma. Nesse tipo de registro, o policial responsável pela morte era considerado vítima e o morto culpado, sem necessidade de qualquer investigação. Apesar de ser forte referência, não ter deixado maio de 2006 ser esquecido e dado visibilidade a outros crimes do Estado, principalmente contra a população negra e pobre, a luta das mães ainda é solitária. O movimento é composto também por pais e militantes que nunca tiveram a família ceifada, mas eles são minoria. Apesar de várias bandeiras do movimento serem compartilhadas por outros movimentos populares, elas sentem falta da companhia na hora de chorar e lutar pelos mortos. Abre aspas. A polícia do governo Geraldo Alckmin é uma verdadeira fábrica de cadáveres. A polícia do Brasil é uma verdadeira fábrica de cadáveres. Mas não basta só as mães. No dia que todos tomarem as ruas e falarem basta de genocídio, antes que caia no meu cadáver, aí nós vamos ter a verdadeira revolução, fecha aspas, acredita Débora, que lembra que as balas contra o corpo de jovens, especialmente os negros e periféricos, comovam menos que as balas de borracha no asfalto. Fonte Brasil de Fato. Justiça do Distrito Federal decide aplicar Lei Maria da Penha em caso de agressões a transexuais. A Justiça do Distrito Federal decidiu que os casos de agressões a transexuais devem ser julgados com base na Lei Maria da Penha. A primeira turma criminal do Tribunal de Justiça aceitou por unanimidade um recurso do Ministério Público do Distrito Federal. Nesse recurso, o órgão pediu que o caso de uma transexual identificada como Raquel tramitasse no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com a aplicação das normas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. De acordo com o processo, o ex-companheiro de Raquel era ciumento e a agredia fisicamente e física e moralmente. Ele teria se recusado a sair da casa após o fim do relacionamento, controlava os hábitos dela e impedia que ela trabalhasse. No julgamento em primeira instância, o juiz responsável pelo caso considerou que o relacionamento era abusivo e determinou medidas cautelares de afastamento do lar e proibição de se aproximar e manter contato com a vítima. No entanto, o magistrado mandou que o processo fosse redistribuído para uma vara criminal porque, para ele, a hipótese não estava amparada pelas normas da Lei Maria da Penha. Mas, ao julgar em um recurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, os desembargadores do Tribunal de Justiça consideraram que as transexuais também carregam todos os estereótipos de vulnerabilidade voltados ao gênero feminino. Eles ainda ponderam que negar a aplicação da lei seria observar a dupla fragilidade da vítima, por ser mulher e por ser transgênero, mas não garantir qualquer forma especial de proteção. Fonte de Agência Pulsar, com informações da Rádio Agência Nacional. Famílias só vão deixar Largo do Paissandu quando receberem moradia. Acampado no Largo do Paissandu, com a mulher e dois filhos, uma menina de 11 anos e um menino de 8, desde que teve que deixar às pressas o edifício Wilton Paz de Almeida, que desabou em 1º de maio após um incêndio. João disse que não pretende deixar o local. Abre aspas. Nós só vamos sair daqui quando a última família tiver êxito e conseguir sua moradia. Fecha aspas. Nascido no Ceará, João vende água e salgadinho nas ruas da cidade de São Paulo. Mas o que ganha com as vendas não dá para pagar um aluguel para abrigar a família. Por isso, foi parar na ocupação do prédio. Os quatro dormem em uma barraca de camping com o que restou de seus pertences. Essa é a situação da maioria dos que estão acampados no largo. Vivem de doações e com o que conseguem carregar, fugindo do incêndio. Fim das buscas. Pela manhã do domingo, após 13 dias de buscas, o Corpo de Bombeiro terminou o trabalho de buscas nos escombros do prédio desmoronado. Ao todo, 1.700 bombeiros participaram da operação de combate ao incêndio e busca de vítimas. Quatro foram identificadas a partir dos restos mortais encontrados. Outras quatro permanecem desaparecidas. Na parte da tarde, equipes da prefeitura recolhiam o restante dos entulhos. Além dos 24 andares, o edifício tinha dois patamares de subsolo. Três prédios do entorno ainda estão interditados. Fonte: Agência Brasil. Alô, alô, voltando aqui nosso informativo radioativo. Essas foram as notícias do dia de hoje. E aí, Gus, comentário aí sobre alguma? Eu acho que tem um comentário sobre a mais de maio, né? De que uma coisa que a matéria não diz, mas que são inspiradas na Madre de Plaza de Mayo da Argentina, né? Sim. Que lutam por a aparição com vida ou por o reconhecimento dos restos dos familiares desaparecidos durante a última ditadura militar, que em muitos casos são filhos, né? Filhos e netos, né? Então acho que essa luta das mães de maio, né? Não é uma luta de hoje ou de 10, 12 anos atrás, sino que é uma luta que vem de antes. E tem a ver também com a questão da violência do Estado, né? Propiciada pelo Estado, né? Em geral, assim. Eu acho interessante, assim, como ele pontua na matéria, que é a questão da mudança do referencial sobre o ocorrido, né? A referência que a mídia tentou passar, né? Era os ataques do PCC, os crimes do PCC, o PCC. E aí, como um grupo sem espaço na mídia, sem um poder assim de fala, de meios de comunicação que atinge milhões de pessoas, só pela organização popular conseguem reposicionar esse discurso. Eu acho que isso é um ensinamento mesmo, né? Pra gente às vezes não temer reposicionar determinadas coisas, que tipo, ah, não, mas tá sendo dito que é assim. Não, calma, vamos analisar o que é que a gente entende sobre a história e a possibilidade mesmo de construir esse entendimento para as outras pessoas do país e tal. Assim, um exemplo mais perto para nós é o caso de Mário Andrade, né? Uhum. Assassinado, entrando aí no Ibura, um adolescente, 14, 15 anos. E a primeira versão é por um PM, assassinado por um PM. A primeira versão é que não, foi uma tentativa de assalto, de roubo. Sim. E o PM só reagiu, né? Mas no final das contas, não. O PM assassinou uma criança, torturou outra, né? E estava livre, né? Até pouco tempo. Está livre ainda, acho. Uhum. Mas ele foi exonerado da força, né? Não, acho que ele não está livre, não. Mas vai ser julgado agora pela justiça norte. Ele vai, mas eu acho que ele está preso. Tá. Ele foi transferido, inclusive, da carceragem para policiais. Certo, isso. Mas essa questão, né? Da luta, como a luta e a organização também fizeram mudar uma narrativa, né? Sim, de que, sim, não, sim. É a versão de um polícia. Uhum. Mas enquanto tem testemunha, enquanto tem pessoas que estão dispostas a ir na frente, como o Xueme, como toda essa galera que está nessa luta, as coisas mudam, né? Também. Sim. A referência mesmo. É uma parte da justiça, né? Uma parte da justiça é não ser lembrado. Um garoto tava andando de bicicleta, não ser lembrado como um assaltante, assim. Uhum. Por causa de um canalha mesmo aqui. Por falar nisso, acho que eu ia comentar aqui algum trecho, esse negócio das forças policiais, esse negócio do auto de resistência também. Era um dos termos assim mais escrotos mesmo que existe na configuração social do Brasil. Que lá na Argentina tem um movimento que falam do gatilho fácil. O gatilho fácil, né? Que é como se fosse Gato de face, ele é um termo usado pela polícia? Não, não. Não, é um termo usado pelos movimentos. É. Sim. E aí, eu, quando eu conheci lá o termo, a expressão, pá, eu fiquei muito assustado de como aqui no Brasil a gente não tratava desse tema, a gente não tinha um nome pra qualificar isso. Sendo que o Brasil é um dos países que mais mata por gatilho fácil. Que aqui seria uma bala perdida, né? Ah, mas... lá é como se fosse bala perdida. Eu entendi como se fosse o ato de não, é bem claro que é a polícia que mata, né? Assim, gatilho fácil é bem claro que foi a polícia, é isso. Tipo, o cara atira sem ter nenhum... muito rápido, né? Assim, sem problema, fácil, né? Facilmente ele pode atirar, né? E matar uma pessoa. Então, essa palavra está bem vinculada a... ou a frase é... A polícia que assassinou, né? Um caso de gatilho fácil foi um policial que assassinou uma... A ligação aqui é que, oficialmente, o auto de resistência ou resistência seguida de morte, o policial não tinha que dar qualquer satisfação. Né? É. E isso é que era o bizarro, né? Uhum. Tem alguma coisa dessa matéria que eu também fiquei pensando e ia ponderar, mas não... Sim, teve... Foi o primeiro nesses 12 anos, esse mês de maio, que passaram sem uma das... fundadoras, que é, se eu não me engano, o nome dela é Ana Vera, que é um dos casos emblemáticos, assim, que foi assassinado a filha dela, que estava grávida, o futuro neto e o genro, né? E era um dos casos mais emblemáticos. Ela faleceu, né? Ela se suicidou recentemente. Ah, e aí as homenagens, assim, desse ano foram... era essa matéria que eu ia colocar, só que também ela estava mais extensa, assim, essa estava mais um pouco mais descritiva. E é isso, a memória, assim, de uma batalhadora, e muitas estão nesse sofrimento, assim, que não tem nada de reconhecimento até agora, né? Uhum. Recentemente teve o caso também das milícias lá, que fecharam uma festa lá no Rio, e iam prender 100 e poucas pessoas como integrantes de milícia. 140 e poucas. Numa ação bem midiática, né? E aí depois quando... As histórias foram subindo, ninguém... Ficaram 20 detidas, que depois foram soltas também. Sim. É isso, né? Essa coalizão policialística mediática, né? É. Que de certa forma, uma das responsáveis, né? Assim, a carta que enviou o MST para o povo brasileiro, né? Que responsabiliza o judiciário, né? Essa justiça. Uhum. A mídia, né? Uhum. Como os dois grandes. Me chamou a atenção que não falasse... Que eu leia a carta e, por um, não falava de políticos ou de sectores políticos, né? Falava isso da... Sim, um ataque mais... Do capital financeiro internacional, da grande mídia, da justiça, mas não falava, sei lá, da direita organizada ou desorganizada, como se queira enxergar. Sim, sim. Achei meio estranho que era, tá, pode você não condenar. Mas eu acho que também tem isso, né? De, por exemplo, a questão da direita, ela é um escracho em si, que a gente tem que fazer, e são adversários políticos, mas a mídia e o judiciário, elas têm funções sociais muito bem definidas, de, entre aspas, imparcialidade. E eu acho que é um escárnio mesmo com o povo brasileiro, a forma como o judiciário e a forma como a mídia agem partidariamente, vamos dizer assim. Ah, com certeza, mas tipo, você não colocar, como não dar um ponto de atenção para isso, eu achei assim, meio estranho, assim, sim, não sei. Sim, sim. Uma coisa que não me chamou a atenção, assim, que não aparecesse dentro da carta do MST ao povo brasileiro. Ele faz isso, né? Essa questão da América é isso, né? É inflando esse ódio, né? Que é o que tá acontecendo muito. A mídia em geral, o roteiro das mídias hoje, dos grandes mídias, é pra... Eles estão gerando uma situação de ódio, e aí é perguntar isso, a quem serve toda essa raiva, todo esse sentimento de violência? Porque não é nem um sentimento de justiça, tá uma questão de violência. Sim, lembrei a matéria que eu ia comentar, a da policial que foi condecorada lá em São, né? Paulo. Uma policial estava fora de serviço e assassinou um suposto assaltante. Suposto ou não, não é a questão. O que é que significa um governador condecorar esse ato, né? É isso, estão inflando essa violência nas ruas, estão inflando esse sentimento de fazer justiça com as próprias mãos. E é um negócio que é bem perigoso, tá ligado? Uhum. Principalmente por ter grupos como esse, assim, de extrema direita, que estão soltos, né? Soltos no sentido de faz o que querem, diz o que querem, e não estão sendo responsabilizados por crimes de ódio que estão cometendo, tá ligado? Eu acho isso que é o pontuável dessa correlação aí. Não, tem os casos de um cara que foi lá, um empresário que foi no acampamento, quando ele estava no acampamento frente à Polícia Federal, no Curitiba, que o cara foi empuxado, apanhou de dois, três caras, e esses caras que são vinculados ao PT ou à CUT estão processados. Sim. Mas os caras que atiraram no acampamento de Lula também, por aí em Curitiba, ninguém sabe, ninguém nada. Viu. O que atiraram no ônibus de Lula, ninguém sabe, ninguém viu. E você pesquisou, você colocou em dúvida, então é isso aí. Nas últimas edições do nosso informativo, quantos ataques a gente não viu também acampamento do MST? Tinha outro hoje. Tinha a chacina, tinha a chacina. Em Quixeramobim, matou alguém? Mataram, eram sete pessoas. Sete pessoas. Em Alagoas. Foi em Alagoas, eu vi esse em Quixeramobim. Quixeramobim fica no Ceará. Não, o Bingo não queria no. Acho que era no sul da Alagoas. Mas aí é isso, é tipo. Contra quem estão inflando esse ódio, né? Tipo, é. Sentimento de justiça, mas não é um sentimento de justiça do povo. Não é um sentimento de justiça das mães de Maio. É um sentimento de justiça bem à direita, assim, né? Uhum. E que é bem pesado, assim. E ainda de ter concessões públicas, como a mídia, e instituições públicas, como no judiciário, soprando o fogo de um lado e garantindo a impunidade desses grupos por outro, tá ligado? E por outro lado, movimentos sociais, movimentos populares, eles enquadram como grupos terroristas, né? Então eu acho que é esse desequilíbrio que é muito preocupante, né? Ou quando acontece como com os moradores, né, do edifício que desabou em São Paulo, né, também. Sim. Colocando em dúvida se os moradores... Ah, são vagabundos, são drogadictos, são... Aí foram chamar logo o movimento dos trabalhadores sem teto, o MTST, como responsabilizando eles. E, tipo, é isso, não consegue ter um mínimo de leitura do que acontece, que movimento dos trabalhadores sem teto é um movimento. Tem vários movimentos. E aí, dizer que todos cobram ou que o... Tá ligado? E é isso, eu li até uma matéria que dizia isso, como também existem movimentos de sem teto, vinculados ao PSDB, à direita, assim, então não... Aí, não falta qualquer brecha, eles atiram pro lado de cá, tá vendo? É isso, sobre as outras notícias, aqui no CID a gente já deu, é os eventos mesmo, né? Semana com eventos. E tem a notícia também da chuva no morro, né? Aqui. Sim. Que é preocupante. Sempre uma preocupação, né? E muitas vezes. E aí a matéria eu achei meio estranha. Assim, ela começa com muitos relatos. E depois dois parágrafos gigantes sobre quanto dinheiro o governo federal tá investindo e pá. Eu acho... Eu quero ver. Concluiu, tá ligado? Concluiu, vai. Essas pessoas vão estar seguras nesse inverno? Tá ligado? Eu acho que isso é a pergunta que tem que ser feita e não... Quanto vai, quanto já tem licenciado pra gastar, quanto pode gastar, quanto não pode. É isso, vamos embora? Vamos embora. Reprise, pô. Reprise, claro. Hoje, segunda-feira, 8 horas da noite, né? Amanhã, 7 horas da manhã, esse mesmo programa. Quarta-feira, ao vivo, 8 horas. E quarta-feira à noite, reprise do programa de quarta. Quinta-feira, 7 horas, reprise do programa de quarta-feira. Então, você tá chutando a gente de noite... Já sabe que não é ao vivo. Se você está escutando a gente na terça, esse programa foi gravado na segunda-feira. Ou se você está escutando agora na manhã da quinta-feira, este programa foi gravado na... Esse programa só vai se passar na terça. Mas na quinta passa a reprise da quarta. Às vezes confunde, mas é isso. Lá no Poeira vocês estão dizendo que estão na última temporada. Aqui eu acho que a gente também está nessa... A gente tem que conversar sobre isso, Gustavo. Temporada final, quarta não, temporada final. Mas a gente tem que conversar sobre isso. É isso, minha gente. Um cheiro, bom dia para todos e para todas. São agora 8h50 da manhã. Se você está escutando a gente de noite, boa noite, devem ser agora umas 8h40 da noite. Boa noite. É isso, se despede. Fala com o povo. Bom dia, boa noite. Até quarta-feira. Falou, Rádio Comunitária Aconchego, em breve voltando para a FM.